igual piano, rétio, baixo e o bumbo. Bate a caixa na sua caixa e se constrói meu mundo. Saio de um vinil velho, mas já tá distorcido. Mudada a timbragem, tenta tira de ouvido. Esse é o espírito de quem está sendo envolvido. O chiado faz cama de som que era desconhecido. Nunca mais será esquecido, a gravação é original. Algo anormal acaba de invadir a sala principal. Tô no meio das frequências e o seu ouvido capta. No segundo a mente apta, fica atenta e rápida. Sem mágica, perfeição só com prática, lógica, matemática. Desde o primário, então essa é didática. Como as orações que o padre conta no escapulário, faço as orações nas canções, é o trabalho diário. Impregno inconsciente de coisa consciente. Se absorveu com a mente, é como um tanque, vai pra frente. Quero saber como fazer pra marcar o infinito. Quem vai dizer jamais saber o que tá escrito. Que a luz brilhe para mim, que a luz brilhe pra você. Nesse caminho sem fim, a luz brilha pra quem querer. Quero saber como fazer pra marcar o infinito. Quem vai dizer jamais saber o que tá escrito. Que a luz brilhe para mim, que a luz brilhe pra você. Nesse caminho sem fim, a luz brilha pra quem querer. Adiante, brilhante, um instante, é assim que eu vejo. E se o futuro vou escolher, então esse é o desejo. O melhor dos beijos e o mais forte dos abraços, pra te encher com amor e o calor desse compasso. Clarear a visão no meio do dia embaçado, pra poder curtir sossegado com os mais chegados e com os mais distantes também. Daqueles que vêm, trazendo a vontade, resgatando as de quem não tem. Eu vou riscar o céu inteiro pra ver se fica a marca. Se tiver uma nave espacial, eu me embarquei na barca. Sou filho do universo, irmão das estrelas. Todo dia nasce mais uma, difícil será contê-la. São como as músicas que rompem qualquer barreira, que existiram mas não resistiram à poção verdadeira, encontrada na intenção dos seres que vivem na Terra. Conectado à dimensão divina, eu sei, ninguém se ferra. Quero saber como fazer pra marcar o infinito. Quem vai dizer jamais saber o que tá escrito. Que a luz brilhe para mim, que a luz brilhe pra você. Nesse caminho sem fim, a luz brilhe.